nada. Como foi que aqui cheguei? Mas todo livro tem prefácio. Quem escreveu o meu foi Deus. Teve altos e baixos, medo e cansaço, fé e desespero, vitórias e fracassos. Era pra estar morto, mas ainda estou vivo. Sou só um personagem, Deus é o escritor do livro. Então fiquei pensando, qual seria o título? Eu venci, Deus segurou a minha mão pra eu não cair. A história continua, não parou aqui. Ainda tem muitos milagres nas páginas que estão por vir. Eu venci, Deus segurou a minha mão pra eu não cair. A história continua, não parou. Tem muitos milagres nas páginas que estão por vir. Teve altos e baixos, medo e cansaço, fé e desespero, vitórias e fracassos. Era pra estar morto, mas ainda estou vivo. Sou só um personagem, Deus é o escritor do livro. Estão por vir.